Levanta-nos, Senhor. Senhor, deixaste nações para ensinar a guerra. Em meio à escuridão, te buscamos nossa terra. Filhos de Israel, perdidos estão, servindo a deuses estranhos. Mas em nosso coração clamamos, ó Senhor. Zataim caiu e a paz então chegou. Porém, outra vez a dor, o povo se esqueceu. Mas em meio à opressão, clamamos o Senhor. Levantou a espada, com astúcia fez a ação. Os moabitas caíram e a vitória é nossa canção. Quando estamos em aflição, teu poder nos faz vencer. Em ti encontramos vida, é por ti que vamos renascer. Levanta-nos, Senhor, dá-nos a força para. Vamos confiar, libertador, vem nos guiar, teu Espírito nos faz triunfar. Ó Senhor, vem nos levantar, em cada guerra estamos a lutar. Em ti, Senhor.